já aconteceu. É mais isso. Eu passo e as pessoas atiram-se para... Não é nada, não é nada. Eu estou aqui, exatamente, o Rui, disseste do outro lado do sítio onde estás. Estou mais uma fila para a plateia. Está aqui um bocado de confusão, como era de esperar. Eu encontrei aqui um rapaz na fila, que é o Frederico. O Frederico faz anos hoje. É hoje, não é? Faz anos hoje. Faz anos hoje. Faz 21 anos. Exatamente. Frederico, eu vi dizer que tu tens aqui uma coisa para o Ardell. O que é que tu tens? Tenho uma carta porque eu adoro o Ardell e queria conhecê-lo. E escreveste uma carta? Escrevi uma carta porque também sou DJ e queria partilhar o coisa com ele. Era um sonho. Então deixa eu ver, é assim, a carta diz: Ardell, my name is Frederico and my artist name is Creative, okay? I want to meet you for a long time and this is a dream come true. Today is my birthday. Basicamente, o Frederico quer muito conhecer o Ardell, quer muito estar frente a frente com o Ardell, é por isso que está aqui. Quando soubeste que o Ardell vinha a Portugal, qual foi a tua reação? Maluco mesmo, adorei. E já compraste um bilhete há muito tempo? Há muito tempo mesmo. Logo dos primeiros bilhetes? Exatamente. Bom, Daniel, assim, escreve-nos a cara do Frederico neste momento, porque ele está quase a conhecer um ídolo. Não, sim, mas sabes, Rui, ele não sabe isso ainda. Nós sabemos, e ele não sabe, isto é que é a parte gira. Ó, Frederico, e acho que a cena vai ser mesmo agora. Frederico, se eu te dissesse que ainda tinhas uma possibilidade de estar frente a frente com o Ardell, assim como nós estamos aqui os dois? Adorava mesmo, adorava, adorava. Então, Frederico, o que é que tu eras capaz de fazer para conhecer pessoalmente o Ardell? Tudo mesmo, tudo. Tudo mesmo? Tudo. O que é tudo mesmo? Não sei, dava o mundo mesmo para conhecer o Ardell. Dava o mundo mesmo para conhecer o Ardell. Repara bem, isso é muito vasto. Sabes o mais giro? É que o Frederico está aqui com esta cara de expectativa e está com uma cara assim mesmo ansiosa a olhar para mim, de género... Faça lá a vontade ao homem. Faça lá a vontade ao homem. E eu não estou a aguentar. Ó, Frederico, eu vou dar-te a oportunidade de estar frente a frente com o Ardell. Vais conhecer o Ardell. Nós tínhamos os últimos dois meet and greets, eu tenho um, o Rui tem outro e eu escolho dar o meu meet and greet a ti porque acho que tu mereces. Ai, que bonito. Que emoção. Ele vai ao Tivoli, nesse caso não, vai ao meu arena. Dá-lhe o papel amarelo. Dou-lhe o papel amarelo porque, olha, por acaso a carta dele é amarela. Bom, tu já deste um meet and greet, chegou agora o momento de eu dar o meu meet and greet. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quem é que será que vai conhecer Ardell? E dar-lhe um abracinho. Ao frio. A aguentar este intempério que é a espera, que nem sequer é o frio, é mesmo a espera. Será que é esta rapariga que tem umas orelhas de Mickey na cabeça? Como é que tu te chamas? Cristiana, há quanto tempo gostas de Ardell? 5 minutos. Ih, também não, né? Algum. E se eu te dissesse que tu podias, não sei, como tu estás aqui ao pé de mim, podias, não sei, abraçar o Ardell, gostavas? Claro que gostava. É que acabaste de ganhar um meet and greet com o Ardell. Ei, mas não é maldravão. Não foi nada maldravão, é verdade? Ficou contente, alguém ganhou um meet and greet. Acho que já percebeu. Já percebeste, vais poder abraçá-lo. Abraça-me como tu abraçarias o Ardell. Oh, sim. Bora lá, abraça-me. O que é que está a acontecer, Daniel? Abraça-me, conta-me. Abraça-me. Ela não está a abraçar. Eu não consigo ver, mas espero que ela esteja a abraçar o Rui. Se calhar tu não queres um meet and greet. Ela quer um meet and greet contigo, Rui. Exato. Digo eu. Não dá por bem. Não, também não quero. Não posso trocar. Não pode trocar. Quem ganhou foi a Cristiana. Parabéns. Palmas para a Cristiana. Ganhou. Ela quer trocar um meet and greet. É lá atrás, alguém diz, ela não pode trocar comigo. Ah, claro. Bom, eu não tenho mais, desculpa. Só para mim, né? É só para ti, é só para ti. Olha, mas então, os dois últimos meet and greets acabaram de ser dados, já não há mais possibilidade de termos mais gente no meet and greet com o Ardell, não é? Bom, exatamente. Então, o bilhete que eu tenho aqui no bolso já não vai dar para eu ir ver o Ardell? Não dá. Olha, isto queria tanto dar-lhe um abraço. Climax. Eu não estava à espera que esta menina reagisse desta forma. Olha, espera, acabaram de... Ai, não. O que foi? Tens notícias? Não. I am Ardell. Não tens notícias. Zona VIP. Eu vou para a Zona VIP. Filipa vai para a Zona VIP. Olha que ótimo. Deixa-me dizer só uma coisa. O Frederico, a quem nós acabamos... Não, já percebi, desculpa. Eu vou oferecer um bilhete para a Zona VIP. Tu vais oferecer um bilhete para a Zona Sim. VIP? Ok. Eu também dou coisas, não são só vocês. Deixa-me só dizer-te uma coisa. O Frederico, a quem ofereceu o meet and greet, estava aqui comovido. Ele recebeu um abraço do pessoal que está com ele. E ele está mesmo muito comovido, estava quase com lágrimas nos olhos. Ele está mesmo muito contente por ir conhecer o Ardell. E nós agora vamos tratar disso. E é claro que depois vamos filmar tudo. E vamos realizar o sonho de uma pessoa. Mega Hits a realizar sonhos... Desde 1998. A Cristina já está mais contente, ou não? Já percebeu que é verdade, não já? Já percebi. Venham cá para dentro, então, porque temos mais para conversar. Bom, nós vamos lá para dentro no meu arena, até porque cada vez mais perto está o momento em que Ardell e todos os seus amigos subiram ao palco. E nós também temos que ver como é que tudo isso está a ser montado. Exatamente. Na Mega Hits, primeiro, Lord Royals, em direto do Mel Arena.